Espera um. Zero pronto, Oxenemia 251. Oxenemia 251, autorizado ali a decolar pista 10. Vento 110 graus com 8 nós. Já decolar pista 10, Oxenemia 251. Oxenemia 251, decolado aos 37, controle agora 120, décima 8, boa viagem. 208, muito obrigado, mas... Controle, Salvador, Oxenemia 251, cruza 2100 pés, bom dia. Oxenemia 251, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 360, da presente voa Leda após Leda Bridge. Ok, sobe 360, voa Leda, após Bridge, 6251 no lugar. Torre Salvador, bom dia, web 5717, frente da hotel, autorização, Galeão, na próxima. Web 5717, informação agora é a Índia, estamos ciente da mesma chance para a cópia, ok? Torre Salvador, Web 5717, autorização, Galeão. Web 5717, autorizado. Salvador, Galeão, via UP Zulu 10, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda direto Bridge, onde Interceptor via, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola a pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5067. E o controle Salvador 120.8. 340, Daniel Lima, 3.1.0. Segue rota com forte, decolando da 10, curva direita, 5.0.6, transponder 208, vai ser 7.7.1.2. Objeto 5717, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Centro Recife no 251-133-25. Copiou a 251-3325, Oceania 6321, muito obrigado. de Salvador, muito boa noite. Jet 5-6-7-4-9, Mente da Índia, para Guarulhos 340. 6-7-4-9, Índia correta, pronto para cópia? Afirmo. Pesado, Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 340. Saída da El Leda, pode Leda direto Bridge, onde está Interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decolada pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5063 e o controle Salvador 120.8. Teste 120, Guarulhos 340, pela Apesulo 16, pela B10 curva à direita, na saída da El Leda Bridge, rota conforme o plano. Decola é o transponder 5063. E a frequência 120.8-758-6749. Correto, chama pronto, 6749. Vai chamar pronto, 6749. Salvador, é 5898, para Confins, Índia 340, bom dia. É, Jet 5898, bom dia, Índia, correto. Pronto para cópia? Positivo. Pesado, Salvador, Confins, via Pesulu 16, nível de voo 340. Saída da El Leda, pode Leda direto Bridge, onde decepta aerovia. Decola pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5070. Rio Controle, Salvador, 120, decimal 8. Exato, confirme, 340, Pedro da Leda Bridge. Apresulou 16, decolou 90, curva direita, 5079, transponder com 28, controle web, 5098, não, né, zero. Peço corrigindo transponder 5070, ok? 5070 no código transponder. Positivo, 5070. Correto, é o ponto web, 5898. Salvador, Alfa e Delta, bom dia. Alfa Yankee Delta, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Delta, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Tiger 1. O Alfa Yankee Delta está autorizado inicialmente até a entrada do pátio principal, reporte para a entrada no mesmo, ok? Gente, obrigado. 6749, tá na... Tá na posição 4, para pushback acionamento. Autorizado, 6749, reporte para o táxi. Ok, autorizado, reporta para pushback, para táxi, 6749. Negativo, Alfa de Delta, vai aguardar o pushback do Webjet, após vai ser autorizado, ok? Gente, obrigado. Pushback, acionamento, Webjet, 5717. 5717, vai aguardar o número 2 no setor. Só pushback, acionamento, Webjet, 589810. 5898, 10, está autorizado, chama para o táxi. Vou chamar o Edson.